caberia no quadro Tempos de Ouro, porque é uma música bem antiga deles. Acredito que seria um dos primeiros sucessos do Demônios da Garoa. Mas como ele está com uma roupagem nova, ela foi relançada agora com uma participação especial da Ivete Zangalo. Depois nós vamos seguir com o Pop Rock da Semana, que vai ser representado pela banda NX Zero, com a música Só Rezo. Vamos lá! Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. Mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com a voz suave, quase que informal. Necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Deu silêncio preso na minha garganta, medo na verdade, yeah. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvindo a voz desse desconhecido, o amor, o amor, o amor, o amor. O meu pai tá enlouquecendo, dizendo meu pular de olhos fechados. Essa voz que chega devagar do meu pavor, mas ao pular eu me vejo ganhar asas e voar. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvindo a voz desse desconhecido. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvindo a voz desse desconhecido. Eu sei que eu queria estar contigo. Não posso ficar.

nós tivemos aí o nosso pop rock da semana, representado pela banda NX Zero, com a música Só Rezo. Agora nós vamos seguindo nossa programação com o axé da Cláudia Leite, com a música Beijar na Boca. Em seguida, nós teremos Marisa Montes, com Amor, I Love You. E encerrando esse bloco, nós vamos com uma dupla sertaneja, uma dupla nova no Brasil, Matheus e Cristiano, com a música do sertanejo universitário, a música Tchau e Um Beijo. Eu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás, tiriri, pois quando faz, tiriri. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais. Sempre. Já me livrei daquela vida tão vulgar. Me vacinei de tudo que podia me pegar. Corri atrás, tiriri. Quem tenta faz, tiriri. Eu ando muito a fim de experimentar. Meter o pé na jaca sem ter que me preocupar. Eu quero mais, mais, mais. Sai, sai do show. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais. Feliz daqui pra frente, pra sempre. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. E ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Se ninguém me dá valor, andava atrás, tiriri, da minha paz, tiriri. Agora que mudou a situação, choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás, tiriri, pois tanto faz, tiriri. Pra cima aí, eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas. Mais do que passo a paixão, é um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma.

E nós acabamos de ouvir o Matheus e Cristiano com a música Chama um Beijo. Agora nós vamos começar o nosso quadro do dia, Tempos de Ouro, aqui no Pop Brasil. E eu selecionei para vocês o Hit com a música Menina Veneno e Kid Abelha com a música Fixação. Vocês vão sentir uma diferença no áudio, porque em relação às outras músicas, que se trata de umas gravações antigas, ok? Então vamos de Hit e Kid Abelha. Menina, nós tivemos aí o nosso quadro Tempos de Ouro com Hit Kid Abelha. Espero que vocês tenham gostado desse quadro dessa semana. Agora nós vamos começar com o funk. Eu selecionei um funk para vocês, o bloco do funk com a Fernanda Abreu, que através dela eu quero mostrar para vocês que nós temos excelentes funkeiros no Brasil. Depois nós vamos com uma música muito engraçada do Teodoro Sampaio, que as letras das músicas dele são bem divertidas, vale a pena escutar, com a música Pitoco. Pitoco é um cachorrinho meio fofoqueirinho, né? Eu não quero muito esse cachorrinho, não. Depois nós vamos com o nosso galã da música brasileira, nosso galã da atualidade, o Luan Santana, com a música Meteoro. Yeah.

have to go now, I have to go now. Tchau, tchau, I have to go now, I have to go now.